eu também quero sentir. Deus em minha vida me ajudando a prosseguir. Só pelos fatos é embaçado, olhando pro passado fico meio inconformado. Os resultados das fitas erradas e das marcas, não sei se você saca, entendi essa parada. Não pode dar mancada porque a vida é limitada. Fiquei admirado depois de ter ponhado em suas mãos a minha vida, minha vontade de sair do chão. Nessa consagração eu mostro a minha intenção, que é achar a solução pros problemas que vêm e vão. Do fundo do coração te agradeço por tudo, por tudo, por tudo. Ó grande criador de tudo, eu não me iludo com os bens materiais. Eu só peço saúde, paz, porque o resto eu corro atrás. Aí, David, eu também corro atrás. Como adereço ao beat, uso minha voz e agradeço pelo dia, pela vida, essas coisas que não tem preço. E tenho apreço outras tantas que nem mereço. E Deus concede, o coração te engrandece desde cedo até a noite, registrando tudo na memória. Simples coisas da vida, os grandes detalhes na história. O louvor pela vitória, aprendizado na queda, sabedoria pra dar o troco sem usar a mesma moeda. Da poesia fiz louvor, oferecendo a gratidão por tudo que consegui e tenho em minhas mãos. Pela mãe, pai, irmãos, primos, amigos e inimigos, e principalmente por sempre contar contigo. Primeiramente me apresento, irmão, como VGEI para Yeshua HaMashiach, e agora vou agradecer. Primeiro pelo dom maravilhoso que me deu. Segundo que por mim, lá na cruz ele morreu. Temos que todos os dias ter uma aliança, como diz RCA. Temos que ser como crianças. Gatitas, MCs e DB pra fazer dos três. A LX vem junto então, a meus mano eu agradeço. Que com o beat rolando e o Mike na mão, agradeço ao meu Senhor consolador nessa canção, que me amou e te amou e sempre vai te amar. Deus Emmanuel, ele é meu Shekinah. Ouça meu querido, o que vou te dizer. Se você tem motivo, a Deus vai agradecer. Seu tempo tá passando e você tá enrolando, Deus tá te abençoando e você ignorando. Se você agradecer, ele vai se alegrar. O caso contrário, ele vai te desanimar. A ideia com os irmãos, atitude e comunhão. Agradeço meu Senhor, viva a revolução. Na rima expresso amor perante a ti. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. É, o seu amor, ele é verdadeiro. Não como o do mundo, trocado por dinheiro. Ilusão idiótica não faz a minha mente. Por tudo adjudicar, o Senhor tá sempre presente. No projeto da vida, represento os gadita com um som divina, Deus me livrando da chacina. Quando recebo as bênçãos, logo agradeço. Pois tu é fiel do fim ao recomeço. Discípulo 12, essa é a minha sigla. Com Jesus Cristo, o primeiro na minha vida. Os nossos sonhos eu ponho em tuas mãos. Com os punhos poderosos despedaça as prisão. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de louvar o teu nome e não ser mais um covarde. A palavra de Deus nos revela no Salmo 118: dei graças ao Senhor porque ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que o povo de Israel diga: o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes de Deus digam: o seu amor dura para sempre. E que todos os que temem digam: o seu amor dura para sempre. Ele dura para sempre. Ele dura para sempre. Sirineus Mustafa. I walk out.